Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou prosseguir com o assunto que a gente estava abordando nas últimas aulas, que seria a formação, né, dos filósofos, não a formação entendida no seu sentido biográfico total, mas apenas no sentido esquemático, vamos dizer, das etapas percorridas para, vamos dizer, a formação do método filosófico. Isso quer dizer que todo filósofo tem que passar por essas 6 ou 7 etapas, não há como pular isso aí. Se ele não fizer isso, ele está fora da filosofia. E eu acredito que a filosofia não pode ser definida pelo seu conteúdo doutrinal, porque o conteúdo doutrinal é imensamente variado, nem sequer pelas famosas perguntas básicas, porque as perguntas também não são as mesmas, elas variam de acordo com o tempo. E, em suma, a filosofia não tem um campo objetual definido como tem a ciência. Então, ela tem que ser definida, como já enfatizava o próprio Wittgenstein, e é isso, a filosofia é eminentemente uma atividade. Então, em que consiste essa atividade? Bom, essa atividade consiste em fazer estas 7 coisas, como está descrito no livro Filosofia e Seu Inverso, e não consiste em mais nada. O que quer dizer que, se o indivíduo até toca em assuntos filosóficos aqui e ali, mas ele não tem esta preocupação dessas sete fases da investigação filosófica, então não é um filósofo, pode ser um escritor de assuntos filosóficos, pode ser um ensaísta, pode ser qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, é que eu estava ali recordando, mais ou menos, a formação da mentalidade filosófica de Platão e Aristóteles. Porém, no meio da explicação do Aristóteles, surgiu uma pergunta interessantíssima e muito oportuna, que é: qual é a relação entre a noção da substância e o círculo de latência? Então, vou dedicar a aula de hoje a este assunto. Muito bem. A substância em Aristóteles foi motivo de muita confusão ao longo dos tempos. Se você pegar o famoso livro do David Bohm, A Totalidade e a Ordem Implícita, que fez um sucesso enorme, ele já começa na primeira parte dizendo que essa noção de substância tem de ser superada, porque os seres não existem como formas fixas, eles se transformam ao longo do tempo. Então, não existe, na verdade, segundo ele, um ser, existe um sendo. Isso pegou de tal maneira, sobretudo no Brasil, pegou, que foi uma coisa incrível. Mas isso é de uma estupidez fora do comum, é prova que o sujeito não leu Aristóteles de maneira alguma, porque em nenhum momento Aristóteles diz que a substância é uma forma fixa e imutável. Ao contrário, ele está usando este conceito justamente para descrever os seres que vivem no tempo. Ele toma este conceito, vamos dizer, da biologia, e ele vê que por trás de todas as transformações que um ente, um ser vivo, sofre durante a vida, seja uma planta, seja um animal, algo permanece. E este algo não é acessível aos olhos, não é acessível aos sentidos. Isso quer dizer que quando você vê o gato pequenininho crescendo, foi envelhecendo, morrendo, ele passou por uma certa transformação, mas um algo permaneceu ali, tá certo? E este algo, evidentemente, tem que ser compatível com todas as mudanças. E a prova de que as coisas são assim é que nem todas as mudanças são admissíveis. Tem algumas que resultam na extinção, do ente. Então, isso quer dizer que este ente, ele tem a capacidade para um certo número de transformações que são coerentes com essa sua forma básica. Essa forma básica não é aprendida pelos sentidos. O que você vê em qualquer ente real é apenas a sua forma atual, momentânea. Isso, às vezes, até é fugaz, tá certo? E você sabe que por trás dela tem algumas modificações possíveis. Por exemplo, você sabe que teve uma vida, que ele nasceu pequenininho, cresceu, tudo isso você sabe, E isso que você sabe, é o que eu vou dizer em seguida, não é uma construção intelectual que você faz. Quer dizer, você vê o gato adulto e você conclui que um dia ele foi um gato bebê. A coisa não é bem assim. Então, tem de haver uma forma básica que é compatível com todas as modificações que ele passa durante a vida, mas não é compatível com quaisquer modificações. Tem um limite, e esse limite é justamente o que vai dar a forma da substância. Tá certo? Então, como que você apreende a substância? Você apreende a partir da forma visível, você apreende um esquema imaginário, quer dizer, que resume, você vê o gato em movimento e tal, mas você pega uma figura, essa assim, estática dele, tá certo? Que você usa como signo do gato real. E deste signo você tira, então, vamos dizer, o esquema idético, o esquema ideal dessa que está por trás, e você usa esta imagem do gato como símbolo, certo? O signo desta entidade mais permanente, que é justamente a substância. Né? Então, muita confusão surgiu, porque o pessoal achava que quando Aristóteles dizia que a realidade está na substância, acreditavam que ele estava dizendo que está nos entes físicos reais e presentes. Não pode ser. Os entes físicos reais e presentes são todos abstratos. Tudo o que nós vemos é abstrato. A realidade concreta não nos é acessível pelos sentidos. Tá certo? É acessível pelo intelecto agente. Ora, o intelecto agente, ele opera no sentido de uma abstração maior, mas ao mesmo tempo de uma concreção maior. Quando você está indo, quer dizer, da figura presente do gato para a sua substância, aparentemente você está indo do concreto para o abstrato. Mas o que é abstrato é a figura presente do gato. Né? Ele é um recorte, ele não é todo o gato, ele não é o gato passado e futuro. Tá certo? E a realidade concreta do gato é o gato inteiro, com toda a sua existência temporal, porque ele se define como um ser existente no tempo. Quer dizer, ele não é um arquétipo platônico, ele não é eterno. Tá certo? Então, a realidade concreta desse gato só é acessível através do processo abstrativo pelo qual você vai da sua figura à substância. Entendeu? Quer dizer, você sobe no grau de abstração para você ir ao mesmo, penetrar mais profundamente na realidade concreta. E esse é um dos truques fundamentais do método filosófico. Quer dizer, você usa a abstração para fazer dela um instrumento de penetração na realidade concreta, né? Então, a substância, ela só pode realmente ser... Você vê que Aristóteles, na verdade, ele não define substância em parte alguma. Né? Ele vai dizer, no máximo, que substância é aquilo que não é nem propriedade nem atributo de outra coisa. Quer dizer, algo que é uma coisa por si mesma, de algum modo. Mas isso não é uma definição ainda. Né? Então, nós temos que puxar essa definição do uso concreto que Aristóteles faz desse conceito ao longo da sua obra. Nós temos que definir substância a partir dos exemplos concretos da aplicação desse conceito que Aristóteles faz. E nesse sentido é que eu digo que a substância é um algoritmo, quer dizer, é a fórmula da totalidade das modificações compatíveis com a existência desse ser. Tá certo? Então, ali você tem que ter todas as modificações que são, em primeiro lugar, são propriedades, por exemplo, o crescimento é uma propriedade dos seres vivos, a alimentação, o crescimento, etc, etc. E também o envelhecimento e a morte, tudo isso é propriedade. Quer dizer, pode ser deduzido, logicamente, do simples fato de que ele é um ser vivo. Tá certo? Existem outras modificações que são acidentais, quer dizer, não podem ser deduzidas dele, tá certo? Mas resultam da interferência de algum elemento externo. Por exemplo, o gato estar seco ou molhado, dependendo de ele ter tomado chuva ou não. Tá certo? Ele está deitado em cima do sofá, ou no chão, ou andando. Tudo isso é acidental, não dá para você deduzir. Nós podemos dizer apenas que tudo isso pode acontecer com ele, tá certo? Mas não há uma ligação lógica que você possa, por dedução, você da definição de gato, você concluir que ele está deitado. Isso é impossível, tá certo? Então, essas são as modificações que são próprias e as que são acidentais. Não é isso? Ora, mesmo as modificações próprias não podem ser todas previstas pela simples análise da definição. Esse é o primeiro problema. Tá certo? Quer dizer, existem coisas que são logicamente decorrentes da definição, mas que você não percebe à primeira vista, tão logo você ouviu a definição. Senão não existiria, por exemplo, a geometria. Você tem, Euclides dá lá uma figura geométrica, um triângulo, um quadrado, e ele vai deduzir as propriedades. Mas essas propriedades não são auto-evidentes à primeira vista, ele tem que fazer um exame. Então, a própria dificuldade da geometria não existiria se todas essas propriedades fossem auto-evidentes à primeira vista, tão logo dada a definição. Então, mesmo as propriedades estão embutidas na substância e algumas delas não são tão visíveis assim. E você não sabe onde vai terminar o número das propriedades. E os acidentes, mais ainda. Então, Aí tem um detalhe muito interessante. Quando eu falei de círculo de latência, por que eu usei a palavra círculo? Eu usei a palavra círculo para assinalar essa tensão que existe entre uma forma acabada, limitada, tá certo? E a possibilidade de um número indefinido de acidentes que vão modificar essa substância. Por que o círculo é um símbolo absolutamente perfeito disso? Bom, o círculo é, evidentemente, a figura mais perfeitamente acabada, que termina em si mesmo, né? Isso está totalmente fechado. Mas, por outro lado, se você pegar, vamos dizer, a circunferência inteira e dividir pelo raio, quer dizer, a distância do centro até a sua superfície, você obtém um número que não acaba mais, que é o famoso π. 3,1416, blá, blá, blá, blá. Todos os números estão contidos ali. Você nunca vai terminar de enumerar o π. E, ao mesmo tempo, à medida que você se afasta da vírgula, essas quantidades vão ficando cada vez menores, menores, menores, menores, menores, até chegar no inimaginável. Quer dizer, à medida que o número aumenta, as quantidades consideradas separadamente têm um valor menor. Tá certo? Então, o número de acidentes que estão contidos como possibilidades na substância são um número ilimitado. E eles são cada vez mais periféricos. Quer dizer, são mais distantes daquilo que a definição da substância exige. Por exemplo, que um gato sirva para fazer uma cuica. Você vê, desde que existem gatos, mas o primeiro gato que apareceu, desde o primeiro gato até aparecer a primeira escola de samba. Foi um tempo absolutamente formidável e isso não aconteceu com nenhum gato anterior. Nenhum virou cuica antes do Brasil. Não é isso? Mesmo no Brasil, nos primeiros séculos, ninguém virou cuica. Mas, no entanto, pode acontecer um gato. Portanto, é um acidente que é compatível com a sua substância. Então, quando eu falei círculo de latência, era isso que eu estava me referindo. Quer dizer, uma figura limitada e perfeitamente definida, ela pode ter um número ilimitado de propriedades e outro número ilimitado, maior ainda, de acidentes. Tá certo? Se você fizer a abstração dessas propriedades e acidentes, você não está olhando o objeto real. Você está olhando uma de duas abstrações. Ou somente a sua figura momentânea, que você pega com os sentidos, ou a sua definição, sozinha. Nesses dois casos, você não está lidando com um ente real. Ele só se torna real a hora que você percebe nele, concretamente, a possibilidade desses acidentes. Por exemplo, se o gato está deitado, bom, ele pode permanecer deitado ou pode levantar. Se ele está dormindo, ele pode acordar ou continuar dormindo. E se você não sabe disso, você não sabe que ele é um gato. Se você imagina que ele vai ficar ali parado o resto da vida, então você está achando que é um gato empalhado. Não é isso? Todo ser real que nós percebemos tem estas possibilidades que estão latentes nele. Não é isso? Algumas das quais são próprias, outras são acidentais. E é isso que eu chamo o círculo de latência. Quer dizer, quando você percebe um ente real, você o percebe com o seu círculo de latência. Quer dizer, uma espécie de tensão entre, vamos dizer, a substância que é permanente e as modificações, das quais algumas vêm de dentro dela e outras vêm de fora. Não é isso? Só que o conceito do círculo de latência, ele é menos de ordem ontológica, como a noção de substância, do que ele é de ordem epistemológica. Ele tem mais a ver com o conhecimento que nós temos dos objetos do que com os objetos propriamente ditos. Quer dizer, eu não estou... claro que o seu conceito pode ser trabalhado de maneira ontológica também, mas eu não fiz isso. Ele está... o alcance ontológico disso aí está implícito apenas, eu não expliquei. Mas, cognitivamente, né, tudo o que nós percebemos está no tempo. E estando no tempo, está sujeito a modificações, das quais algumas são próprias ou naturais e outras são externas ou acidentais. E se nós não percebemos isso, nós não percebemos nada, nós percebemos uma abstração. Isso quer dizer que quando você percebe um ente real, a forma que ele apresenta no momento é o signo de um potencial de transformação que está atrás e que você percebe imediatamente. O exemplo que eu dou é você está andando por uma rua e você vê um cachorro deitado. Você sabe que ele pode fazer alguma coisa. Ele pode levantar ou ficar deitado. Ele pode latir para você ou não latir. Ele pode tentar te morder ou não. Ele pode rosnar ou não. Pode latir ou não. É assim. Se você não sabe tudo isso, você não sabe que é um cachorro. Está entendendo? Quer dizer, não é que você apreende a forma abstrata só do cachorro e mais nada. Não, em tudo o que nós percebemos tem essa latência, tá certo? Mesmo em objetos inanimados. Por exemplo, eu estou aqui vendo uma mesa. Bom, esta mesa ela tem que ficar eternamente aqui ou não? Não, ela é transportável, de algum modo. É meio pesadinha, mas ela pode ser transportada. E se eu não sei disso, eu não sei que é uma mesa. Eu imagino que é uma coisa que nasceu aqui e vai ficar aqui o resto da vida. É um objeto inexistente. Qualquer objeto, mesmo os inanimados, tem um potencial de modificações. Em alguns, naturais, e outras, acidentais, externas. Por exemplo, ser transportada, né? A possibilidade de ser transportada é uma propriedade. Quer dizer, ela decorre da própria da mesa ser mesa. Mas ser efetivamente transportada num dia X para um tal lugar é acidental. É isso? E eu sei essas duas coisas. Eu sei não só que a mesa pode ser transportada em abstrato, tá certo? Mas que ela pode ser transportada concretamente para algum lugar determinado. É isso? Nós sabemos isso imediatamente e a propósito de tudo o que percebemos. E aí nós temos um problema que é talvez o problema central da filosofia de Aristóteles. É que quando você apreende a substância e define e dá a sua definição, você deu a definição da espécie e não do indivíduo. E isto é um problema magno que Aristóteles deixou sem resolver, porque ele diz que tudo o que existe só existe como substância individual. Não há entidades genéricas. Então, você percebe cavalos e não a cavalidade. A cavalidade pode existir, evidentemente, porque ela é a fórmula da espécie. Tá certo? Mas você nunca vê a cavalidade, por quê? Em primeiro lugar, porque você não vê a espécie inteira de nada. Você vê só alguns exemplares, tá certo? Em segundo lugar, porque o que apareceria no conjunto dos cavalos, por exemplo, não seria a cavalidade, mas a coleção daqueles entes que expressam a cavalidade de algum modo. Tá certo? Então a cavalidade não é objeto de percepção, ela sim é uma abstração, que só existe na nossa mente. Nós separamos a espécie real, concretamente existente, da fórmula que a define. Tá certo? Mas essa fórmula que a define não aparece em parte alguma, exceto nos cavalos existentes. Né? Então, tudo que existe, existe como entidade individual. O próprio Deus é uma entidade individual. Deus não é um conceito genérico. Né? Quer dizer, o Deus efetivamente existente. Você pode usar Deus como conceito genérico quando você fala, por exemplo, de que várias religiões têm diferentes conceitos de Deus. Mas o que é são as religiões que têm o conceito e não o Deus que tem o conceito. Né? Deus, a única definição que ele deu dele mesmo é eu sou o que sou. Não esclareceu muito, na verdade. Então, tudo o que existe, desde o objeto mais humilde, desde uma poeirinha até Deus, tudo só existe como substância individual. No entanto, quando nós buscamos a ciência, o conhecimento organizado, nós temos que encontrar a definição dos seres, e essa definição é sempre genérica. É sempre definição da espécie e não do indivíduo. Então, tudo o que existe é individual e singular, e tudo o que nós conhecemos é genérico. Este é um problema. E aí Aristóteles morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Esse problema continuou pelos séculos dos séculos. Na Idade Média, John Duns Scot tentou resolver isso com o conceito de esseidade, que seria a essência diferencial deste indivíduo, quer dizer, o que define este cavalo de todos os demais cavalos e assim por diante. Quer dizer, é um conceito que tem que existir. Tá certo? Porém, uma coisa é dizer que tem que existir, isso é, os entes têm que ter uma essência individual além da essência da sua espécie, porque eles são alguma coisa, eles não são apenas adjetivos. Aristóteles dizia, substância é aquilo que não é nem propriedade nem atributo de outro. Tá certo? Então, se um cavalo existe, ele não é nem propriedade nem atributo de outro cavalo, nem muito menos da espécie cavalo. Ele é alguma coisa em si mesmo. Uma coisa é você dizer que isso tem que existir, e John Duns Scot insistiu muito nisso. Porém, outra coisa é, ah, bom, essa idade tem existido, então me defina essa idade deste cavalo aqui. Aí ferrou, né? Não dá, não sabemos como fazer isso. Eu não tinha nem instrumentos descritivos. Muito mais tarde, com o certo desenvolvimento da ciência matemática, se tornou possível descrever mais exatamente a individualidade. Por exemplo, a ciência da topologia, né? Você consegue descrever até certos processos individuais, diferentes de todos os outros. E você os descreve de uma maneira mais ou menos exata. Mas isso apareceu 2.400 anos depois de Aristóteles. Né? Então, o problema que está na teoria, na filosofia aristotélica ainda continua a existir. Tá certo? Agora, no meio disso, o que que nós podemos fazer? Nós sabemos que, por um lado, o indivíduo, enquanto tal, ele não é captável em termos racionais. Não há uma definição do indivíduo. Você pode distinguir o indivíduo do outro indicando. É este e não aquele. Tá certo? Mas não há uma expressão verbal como existe a definição da espécie. Né? Isso. Até, veja que até os nomes próprios são repetidos. Né? Isso. Muitas pessoas têm os mesmos nomes próprios, né? E daí você o distingue pela família. Então você está fazendo o quê? Gênero próximo é diferença específica. Né? Então você ainda está operando no genérico. Tá certo? Então, nós temos o conhecimento imediato da individualidade. E nós temos, através da percepção da presença individual, com o seu círculo de latência. Nunca sem ele. Né? Se sumiu o círculo de latência, você não percebe nada. Essa que é a verdade. Né? Então, e se for um objeto totalmente desconhecido, né? Ainda assim você percebe o círculo de latência. Por exemplo, você imagina até a primeira vez que um bebê vê um computador. Ele não tem a menor ideia para que serve aquilo, mas ele sabe que aquilo é alguma coisa. E com esta alguma coisa se pode fazer alguma coisa e outras não dá para fazer, não dá para comer, por exemplo. Mas o bebê já sabe disso, né? Quando o bebê põe as coisas na boca, né? Ele está aprendendo o que que é comestível, o que não é, ele está testando vários objetos. Né? E ele testa por quê? Porque tem o círculo de latência. E ele não é capaz, vamos dizer, de desmembrar esse círculo de latência numa lista de atributos, de propriedades e acidentes. Ninguém consegue fazer isso. Você entra no número pi e isso não para mais. Todos esses números, por assim dizer, que estão no pi, são propriedades e acidentes que estão na substância. Uns porque decorrem dela, e outros porque simplesmente não são incompatíveis com ela, como, por exemplo, virar cuíca não é incompatível com o gato, embora não se possa deduzir da sua definição. Então, isso aí, longos anos atrás, eu percebi e falei, bom, então aqui, isso significa que tudo o que é real só pode ser descrito com um sistema de tensões ou contradições. Não são contradições, como é que se diz, insuperáveis, evidentemente, senão o objeto seria um absurdo, mas são contradições internas que são compatíveis com a sua substância. Não é isso? Então, por exemplo, uma vez que o gato virou cuíca, ele não vai miar mais. Não é isso? Então, chega uma hora que você tem que escolher, vou deixar o gato continuar miando ou vou transformá-lo em cuíca. Não é isso? Então, isso seria, vamos dizer, uma tensão interna. Essa tensão se expressa ao longo do tempo pelo fato de que as modificações que o ente sofre excluem algumas outras modificações e incluem outras como suas consequências inevitáveis. É isso? E nós nunca chegamos a definir o círculo inteiro. Por isso que eu digo que é um círculo, né? É uma figura fechada, mas que dentro dele tem esse elemento de ilimitado e de quase indizível. Tá certo? Então, esta margem do indefinido, do indefinível, tá certo? Mas que você sabe que é compatível com a substância, é isto que nós temos que procurar em todo objeto que nós encontramos. Mesmo na descrição de objetos físicos simples, como uma mesa ou um gato, tá certo? Quanto mais em situações mais complexas. Então, não perder de vista jamais essa tensão. Porque isto é a realidade na qual nós vivemos. Não é isso? Então, nós vivemos dentro do quê? Nós vivemos dentro de um processo ilimitado de transformações sofridas por substâncias. Algumas das transformações apenas expressam as possibilidades da substância e outras a extinguem. Você dá um tiro na cabeça do gato, acabou o gato. Ele mudou, mas ele não existe mais. O preço dessa mudança é a sua entrada no inexistente. Não é isso? Então, tudo o que existe em torno de nós é assim. É por isso que eu, hoje mesmo, coloquei a notinha no Facebook dizendo que as grandes perguntas filosóficas frequentemente se tornam um jogo pedante e são respondidas com argumentos abstratos, absolutamente inconsequentes, quer dizer, que não levam a nada. Você diz, olha, tanto faz você dizer que é assim ou que é daquele jeito, né? Isso não vai. É como diz o italiano, a filosofia é uma coisa tale que com la quale ou senza la quale tutto rimane tale quale. É uma coisa tal, né, que com a qual ou sem a qual tudo continua tal e qual. Né? Eu acho que se a gente lê assim as grandes obras de filósofos, tanto escolásticos quanto modernos, o renascentista, você vai chegar à mesma coisa, tanto faz ser assim ou do outro jeito, porque tudo isso são meras possibilidades. Mas existe uma pergunta filosófica que é a básica: o que está realmente acontecendo? Né? Quando eu faço essa pergunta, em geral a gente faz com relação a um círculo de acontecimentos que é mais próximo. Não é isso? Então, por exemplo, eu estou lá dormindo e aparece o cachorro latindo. O que que está acontecendo? Quem está aí fora? Né? Foi uma raposa que passou? É alguém que está na porta? Algo está. A gente pode fazer essa pergunta com relação a círculos limitados. Mas, se você pensa bem, o que que está acontecendo? O universo inteiro está acontecendo em torno de nós e nós recebemos o impacto dele. Não é isso? Nós não sabemos até onde vai, né, esse conjunto de fatores que pesa sobre nós, que vem do universo inteiro. Não é isso? A maior parte deles são tão duradouros, tão constantes para nós, que nós nem percebemos mais. A presença do ar ou a força da gravidade, eles estão permanentemente aí, a gente não presta atenção, mas eles estão junto com outros, né, um número ilimitado de fatores que pesam sobre nós. Então a pergunta, o que está acontecendo, pode se referir ao universo inteiro, pode se referir à própria estrutura do ser. Você perguntar qual é a estrutura do ser, você é a mesma coisa que você perguntar o que está acontecendo desde sempre e vai continuar a acontecer pelos séculos dos séculos. Tá certo? Então, essa noção, tudo que existe é um acontecer, incluindo o universo na sua totalidade, incluindo a eternidade. Porque quando você fala de vida eterna, né, você vê as poucas imagens de vida eterna que nós temos, ué, na vida eterna acontece alguma coisa. Né? Ou as pessoas ficam paradinhas, imutáveis. Não é possível, porque, por exemplo, pessoas que retornam do estado de quase morte dizem, encontrei fulano lá, encontrei minha avó. Digo, ah, isso é um acontecimento? E você encontrou sua avó quando? Você continuou encontrando sua avó pelos séculos dos séculos, sem que ela saísse da sua frente? Não é possível isso. Então, mesmo na eternidade, existe alguma temporalidade, portanto, algum acontecer. Isso é o máximo que nós podemos conceber. Mas nada, nada, você falar de existência eterna, é só um cretino como David Bohm acredita que a eternidade é um não-tempo. Não, a eternidade é, como eu dizia Boécio, é a posse presente de todos os seus momentos, de todos os momentos do tempo. Então, você tem inúmeras temporalidades ali. É o que você. O passo que aqui nós estamos numa temporalidade linear. Se o pessoal fala de viagem no tempo, etc, etc. Mas, evidentemente, a viagem no tempo é incompatível com a estrutura deste universo no qual nós vivemos. Tá certo? Mesmo porque o sujeito faz a viagem no tempo, mas ele continua com a idade que ele tinha no instante em que ele a começou. Então, ele não viajou no tempo. Né? Então, a expressão viagem no tempo, ela é autocontraditória, é uma coisa que não vai acontecer. Pode acontecer muitas coisas que pareçam viagem no tempo e que sejam assim designadas por uma figura de linguagem. Tá certo? E muito pessoal que trabalha na área científica, por falta de treinamento linguístico suficiente, às vezes ele é uma figura de linguagem como se fossem conceitos reais. Por exemplo, o cara conseguiu fazer reviver um cérebro, então ele disse, descobri a imortalidade física. Eu digo, mas a imortalidade física não é do meu cérebro, é minha, sou eu inteiro. Não é isso? Então, não está provado de maneira alguma que se você tira o cérebro de um sujeito e põe no outro, o segundo virou o primeiro. Virou em que sentido? Hã? Mesmo que ele tenha todas as reações e recordações do outro, ele não é o outro. Não é isso? Então, esses jogos de palavras, eles estão ficando cada vez mais mais frequentes, tá certo? Inclusive no mundo científico. E esse é um das causas da epidemia de fraude científica que existe hoje, né? Então, o fato de que as ciências existentes sejam colocadas, sejam oferecidas como modelos perfeitos de conhecimento, já é, esse fato por si já é causa de confusão. Porque nenhuma ciência estuda objeto concreto. Toda ciência tem um objeto abstrativo, senão ela não pode nem começar. Porque às vezes tem que delimitar um campo, não é isso? Dizer, bom, mas esse campo ele existe sozinho, ele existe solto no ar? Não, ele está condicionado a outros fatores que não serão objeto de investigação. E essa uma ciência se define por aquilo que ela não investiga. Esse é o limite dela. Então, esse objeto é evidentemente abstrativo. E todo e qualquer conhecimento científico, ele é reinserido dentro de um quadro concreto aproximativo, ou então ele não significa coisa nenhuma. Quem vai efetuar essa reinserção do conhecimento científico na visão do mundo concreto? Essa é uma das tarefas da filosofia. Você, quando você pega uma descoberta científica e diz o que significa isto? Você vê que você pode fazer descobertas científicas espetaculares para as quais você não tem, não é que você não tem um significado, você não tem sequer uma explicação. A chamada teoria quântica, que não é uma teoria de maneira alguma, ela é um conjunto de fatos, talvez o conjunto de fatos mais abundantemente comprovado da história universal. Essas experiências da física quântica já foram refeitas milhões de vezes e sempre se vê que as coisas se dão daquele jeito. Agora, por que que elas se dão assim? Ninguém sabe. Se ler o livro do Wolfgang Schmidt, ele tenta levantar uma explicação que ele tirou lá de São Tomás de Aquino, mas pode ser, pode não ser, pode ser de um outro jeito. Em suma, ninguém sabe que raio de coisa é essa. Pior ainda, até hoje não existe a famosa teoria geral que unifica a relatividade e a física quântica. Não existindo a teoria geral, então nós podemos perguntar qual é o significado de uma e da outra? Não sabemos. Porque nada isoladamente significa nada. Significar significa indicar outra coisa que está para além dela. Não é isso? Então, vamos dizer, este sonho da teoria geral não se realizou até agora, embora haja inúmeras tentativas. E mesmo que haja uma teoria geral, quer dizer, você consegue articular a física quântica com a relatividade, você tem a teoria geral do mundo físico, ela não é uma teoria geral de tudo. Existem inúmeros fenômenos que estão, vamos dizer, para além daquilo que pode ser alcançado pelo meio da ciência física. Não é isso? Então, isso quer dizer que só, vamos dizer, esta impressão de totalidade universal que nós temos, que é uma impressão, na verdade, só isso é que nos dá o senso do concreto. E isto não é redutível a nenhuma definição. Isto é um fato, não é uma teoria, não é o que nós pensamos. Tudo o que nós pensamos é limitado a determinados objetos. Então, temos aí vários problemas. Primeiro, o seu problema do Aristóteles: tudo que existe é individual e tudo que nós sabemos é geral. Esse é o primeiro problema. Segundo, tudo só faz sentido e adquire significado dentro de uma totalidade que nós só conhecemos como uma assíntota. Nós sabemos que vai. Por mais que nos aproximemos da totalidade, não é a totalidade. Sem contar, vamos dizer, esferas de realidade que estão para além do mundo físico. Mas esta impressão de totalidade e esta noção de que você está dentro de uma totalidade ilimitada, todo ser humano tem. Não há nenhum ser humano que imagine que só existe aquilo que ele viu. Então, é o velho Aperum de Anaximandro. Todo mundo sabe que existe o Aperum. Quer dizer, vivemos dentro de um círculo mais ou menos conhecido que está boiando como, vamos dizer, uma esfera de vidro dentro de um mar ilimitado. Todos nós sabemos que vivemos aí. Então, eu acho assim, tudo aquilo que desminta o Aperum é falso. Tudo aquilo onde, vamos dizer, a tensão do limitado e do ilimitado esteja ausente é apenas um produto da mente humana, só existe como uma criação, vamos dizer, da mente humana, né? E é justamente para impedir que essas impressões falsas se impregnem na mente das pessoas que eu criei a noção do círculo de latência. Isso. Então, você pode. Eu acho que o círculo de latência pode consistir num exercício que você faça. Você aprenda a reparar o círculo de latência. A sua percepção vai se tornar muito mais rica e muito mais exata. Saber que quando você diz, ah, eu percebi, né, um objeto tal, você sempre o percebe dentro do círculo de latência dele. Ou seja, ver um objeto é ver coisas que estão nele, mas vão além dele. Né? Se fosse o gato, pois está deitado, mas ele pode levantar. O que quer dizer que ele não está levantado agora. Né? Mas ele pode fazer isso. E se você não sabe que ele tem essa capacidade, então você não distingue um gato empalhado. Então, mas se nós podemos nos enganar na passagem, vamos dizer, da percepção para a definição, e na passagem da definição para a realidade concreta de novo, você imagina os horrores que nós não fazemos quando estamos lidando com objetos que não são objeto de percepção física. Né? Por exemplo, quando você fala de um regime político, por exemplo. Não é isso? Ah, aqui tem capitalismo e socialismo. Eu falo, capitalismo e socialismo jamais existiram. É? Isto é só um recorte que você está fazendo, só isso na sua cabeça. É? Que se pelo simples fato de você poder conceber esses dois lados, significa que o capitalismo está constantemente se transformando em socialismo e o socialismo está constantemente revertendo ao capitalismo. Isso é básico. Então, você está lidando com modelos abstratos, não é só modelos abstratos. Eles não são bem abstratos, eles são construídos. Eles não foram abstratos. Da onde você abstraiu a noção de capitalismo? É? Karl Marx diz no começo do Capital, ele diz, não, aqui nós estamos lidando com uma coisa que transcende a percepção humana, então temos que usar, diz ele, a força da abstração. Tá certo? Mas, da onde ele abstraiu a noção de capitalismo? É? É, não é uma abstração, é uma construção feita em cima de uma abstração anterior. Ele primeiro reduz a noção de capitalismo a um certo tipo de relação econômica entre dois certos tipos também abstratos de pessoas chamados capitalistas e proletários. Então, se ver, capitalismo e proletário só existem como modelos abstratos. Não é isso? E tem uma infinidade de pessoas que não são nenhuma coisa nem a outra. Então ele primeiro separa e cria esses dois personagens. Depois reduz as relações desses personagens a um fator, que é o trabalho e o salário. Eu digo, mas é só nisso que constitui a relação de capitalista com proletário? Eles não falam nada, eles não cruzam no corredor, não é isso? Eles não têm, por exemplo, o seu patrão, o seu dono, ele vai na mesma igreja sua ou vai em outra igreja? Por exemplo, você é católico, ele é protestante. Pronto, já criou um problema, né? Se você é um operário irlandês, seu patrão é um protestante, pronto, já deu problema. Vocês estão em guerra. Não é por causa do capitalismo, é por causa de outra coisa. Então você abole tudo o que não pode ser descrito apenas com essa forma dessa relação econômica abstrativa e você cria um modelo chamado capitalismo. Não é isso? O qual jamais existirá. Por exemplo, hoje mesmo uma moça me mandou um texto que saiu na Monthly Review. Da revista do Paul Barani, Paul Sweezy, em 1949. Eu, quando tinha 19 anos, era fã dessa revista, era assinante e tal, achava aquilo o suprassumo da inteligência humana. Hoje eu não posso ler sem chorar. E o Einstein está ali argumentando em favor do socialismo. Mas se chegar na página 10, aí começa o argumento. O que é o argumento? A tal da mais-valia. Ou seja, esta mesma relação entre o suposto valor do trabalho e o salário que o neguinho pagou, tá certo? Agora você imagina, só de você pensar, né? Bom, se a mais-valia é isso, vamos supor o que seria se ela não existisse, né? Então, o valor do trabalho que você, o valor de trabalho que você colocou na produção da mercadoria é exatamente o que será pago por ela e exatamente o que você vai embolsar. Você acha que isso é concebível? Hã? Quer dizer, primeiro, você não ganharia nada, porque o valor do seu trabalho é X, e o que você recebeu é X. Então, você continua tendo o que você tinha antes. Tá certo? Então, se existe a possibilidade, vamos dizer, de um preço, o preço tem que ir além do valor do trabalho. Outra coisa, você trabalhou sozinho? Ninguém ajudou? Ninguém transportou, por exemplo, o produto? Ninguém forneceu a matéria-prima, nem nada? Então você vê que esse simples cálculo ele já é quase impossível. O valor do trabalho, o valor social do trabalho colocado ali, não dá para calcular qual é esse valor. Isso só existe como uma construção mental. Tá certo? Então, na década de 20, o pessoal da escola austríaca já tinha acabado com essa conversa de mais-valia, falei, isso é papo furado. Né? Em 1949, está lá o Einstein, né, usando como argumento o quê? A mais-valia. Ele não sabia que já tinha sido refutado, quer dizer, ele não acompanhou o status questiones. E, evidentemente, a pessoa que me mandou esse artigo dizendo, não, isso eu quero ver você refutar isso aqui, mas já foi refutado em 1920, pô. Essa pessoa desconhece ainda mais o status questiones. Então, quando nós lidamos com esses fatores que estão na sociedade humana, que não são objeto de percepção sensível, a possibilidade de você sair voando para a construção totalmente imaginária é muito maior. Por quê? Em primeiro lugar, porque o círculo de latência é muito mais amplo. E segundo, porque você tem a pluralidade de agentes, tá certo? Que você não vai conhecer um por um. E que, mesmo que conhecesse um por um, você teria que encontrar algum fator constante, eu ia ter que fazer uma abstração estatística em cima disso. Então, nós estamos o tempo todo lidando com conceitos que não expressam absolutamente nada, que são flatos vossos mesmo, né? O tempo todo. Como conceitos como democracia, fascismo, socialismo, capitalismo. O tempo todo, quando usamos esses conceitos, eles de algum modo são necessários para a comunicação, porque são os termos que todo mundo conhece, você precisa diferenciar muito bem entre o que é o conceito abstrato que você está usando e o que é qualquer situação concreta. Por exemplo, se você disser o capitalismo tende ao monopolismo. Eu digo, bom, um dos fatores que fazem que ele tenda ao monopolismo é o socialismo. É a presença do socialismo. Em segundo lugar, não é possível você criar monopólio sem ser sob a proteção do Estado. Então, a criação do monopólio já não é uma coisa que é puramente capitalista, mas é um elemento socialista presente no capitalismo. Em suma, para você descrever uma única situação concreta, você tem que lidar com tantas tensões e contradições que a maior parte das pessoas se perde nisso e se apega, então, aos conceitinhos abstratos e cria. Ele pega uma definição, da definição ele deduz alguma coisa e ele acha que essa coisa vai se confirmar na realidade. Quando não vai. É por isso que não consegue fazer uma análise concreta e uma previsão que funcione. E é por isso que eu digo, no Brasil não tem ciência política, só tem palpiteiro. Na melhor das hipóteses, cientista político é um nego que é capaz de fazer um cálculo eleitoral, mais ou menos, uma estatística eleitoral para dizer quem vai ganhar a eleição. Isso é o máximo que consegue. Mas a análise concreta de uma situação real, para chegar a uma previsão eficiente, isso aí não tem ninguém mais capacitado para fazer. Sobrou eu, morreu todo mundo, sobrou eu. Isto é a pior notícia de todos os tempos, né? Porque numa coisa onde o melhor ou antes o único sou eu, é porque a coisa está muito preta mesmo, né? Então, por enquanto, então, o que se pôde arrumar para o momento foi aí o Olavo Carvalho. Se vire com isso, né? Então, deu para entender o negócio do círculo de latência? Então, eu acho que a própria noção de substância, tal como Aristóteles a explica, exige a noção do círculo de latência, embora Aristóteles nunca tenha falado disso. É isso. E nós também não podemos esquecer que esse problema da individualidade, no tempo de Aristóteles, ele quando falava em individualidade, ele estava falando apenas das entes físicos que existem, né? Então, quer dizer que a noção de individualidade não era para ele assim, uma coisa tão importante que exigisse que ele resolvesse esse problema entre a realidade constituída de indivíduos e o conhecimento constituído de generalidades. A noção de individualidade ela só aparece no cristianismo. a noção mais destacada de individualidade, quer dizer, uma consciência de individualidade pessoal, tá certo? No sentido biográfico da coisa. O que cria isto é a noção da confissão cristã, que força o neguinho a ter uma consciência autobiográfica, uma narrativa, vamos dizer, da sua vida inteira, sob um ponto de vista que só ele conhece. Não é a vida pública que todo mundo viu. Se você for ver, por exemplo, o que foi a vida de Platão, as pessoas contam a vida de Platão, mas é a vida pública. Né? Então, e se tiver algum elemento da vida pessoal, tá, é apenas uma curiosidade, como por exemplo, a mulher de Sócrates era uma chata, coisas desse tipo, né? E Aristóteles era filho do médico. São elementos também externos. A ideia de uma biografia interior que vai dar a verdadeira noção da individualidade para cada um de nós. Cada um de nós, quando fala eu, está falando uma coisa que você sabe que só você conhece, que os outros conhecem muito mal. Né? Isso só aparece no cristianismo depois de um milênio de prática da confissão começa a se desenvolver. Então, a ideia, vamos dizer, de uma narrativa da vida pessoal. Se você pensar, por exemplo, o que é o nosso gênero romance, né? Ele começa a se formar pelo século 17, 18. Inicialmente de maneira tosca, e só aos poucos que vai se aperfeiçoando, e só chega, vamos dizer, numa certa densidade no século XIX. Então, para nós, essa questão da existência individual é muito importante, tanto que no século XX surge o existencialismo, que é todo baseado nisto, ou seja, na consciência da importância da existência individual, né? Como, até como chave para a compreensão de tudo mais. É isso. Então, mas no tempo de Aristóteles, essa noção da individualidade ainda era muito tênue. Tá certo? E eu acho que este é um dos motivos dele não ter trabalhado esta questão. Quer dizer, ele deixa esta contradição para as gerações seguintes. Esse é o limite máximo da ciência de Aristóteles. Chegou aqui, parou, Aristóteles falou mais nada. Deixou o abacaxi para nós. E este abacaxi só se adquirirá, quer dizer, dimensões catastróficas mais de 1.000 anos depois. Você vê o próprio Dan Scott, quando ele cria a noção da esseidade, fala, bom, eu não vi ele explicar a esseidade de coisa nenhuma em parte, eu não li o Dan Scott inteiro, que é muito difícil, inclusive, mas na parte que eu li, eu não vi ele descrever a esseidade de nada. Ele só diz que existe. E é claro que existe, temos que concordar. Quer dizer, não existe essência só das espécies. Existe uma essência individual. Inclusive, se não existisse, vamos dizer, a ideia da salvação da alma, a ideia cristã da salvação da alma, seria impossível. Não é isso? Quer dizer, se a única diferença do indivíduo é a diferença numérica, né? Então, como é possível que a vida íntima do sujeito decida o seu destino eterno? Não tem sentido. Então, ainda no tempo de Dan Scott, que é século XIII, você ainda não tinha elementos suficientes para uma narrativa da vida individual, no sentido que nós a compreendemos hoje. Então, Dan Scott pôde colocar o problema, mas sem resolvê-lo. Né? Quer dizer, com o gênero romance, você realmente chega a isso. Né? Quer dizer, tem personagens que são absolutamente inconfundíveis, não numericamente. Você não vai confundir Madame Bovary com o marido dela, mas não é porque eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, é porque eles são diferentes. Não é isso? Ou Ana Karenina e o marido dela são diferentes, não apenas porque não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou têm sexos diferentes, mas porque têm uma alma diferente. Não é isso? Então, no século XX aparece esse enorme esforço de filosofar a partir da existência individual, com Gabriel Marcel, Karl Jaspers, o próprio Martin Heidegger, no começo, que depois ele virou outra coisa, em parte o Louis Lavelle. Lavelle também não é um existencialista, é outra coisa, mas ele também está preocupado com isto, né? O problema da consciência individual, né? Então. Olá, você costuma mencionar também bastante vezes, bem para trás do século IV, o Agostinho, as Confissões. Santo Agostinho é um fenômeno extraordinário, porque no livro das Confissões ele mostra já ter consciência dessa coisa da consciência individual. É isso. E, de certo modo, foi uma pena que os escolásticos não vamos trabalhar assim, isso mais a fundo, partindo de Santo Agostinho. Mas acho que Santo Agostinho é uma exceção mesmo. Entendeu? Eu acho que o pessoal aqui... Você ler Santo Agostinho é século 4, 5, é? Você ler Santo Agostinho no século 12 e ler hoje é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque nós temos toda esta retaguarda de narrativas autobiográficas e ficcionais aqui, e os outros não tinham. Mas você vê que os escolásticos, eles raciocinam sempre num nível abstrativo, genérico, sempre. Quer dizer, eles aceitaram aquele negócio do Aristóteles, só existe ciência do geral. É certo? E mais tarde aparecem outras dimensões que eles não tinham pensado, por exemplo, a dimensão histórica que aparece em Santo Agostinho, e que no escolástico sumiu. A dimensão coisista, que falava o Ortega, né? É, ele, o Ortega dizia que a filosofia antiga e escolástica era coisista, só pensava em coisas. Né? Quer dizer, o modelo de substância para eles eram coisas e não pessoas. Né? Quando nós percebemos assim, que se nós não tivéssemos em nós a consciência da nossa mutabilidade e permanência, nós não entenderíamos nem uma mesa. Eu sei a diferença entre eu e esta mesa. Né? Eu sei, por exemplo, que eu posso me modificar a mim mesmo e a mesa não pode. Agora, eu posso me deslocar no espaço e ela também, só que eu posso fazer com minhas próprias pernas e ela tem que usar as pernas de alguém. A gente percebe tudo isso imediatamente. Ou seja, a nossa percepção das coisas é baseada na percepção que temos de nós mesmos e não ao contrário. Não é que eu vejo coisas e depois eu vou concluir que eu sou diferente. Ou seja, um bebê no bercinho, ele já começa a se mexer, já tem iniciativa, meu Deus do céu. Ele pega coisas, né? Ele pega a chupeta, pega a mamadeira não se pega assim mesmo, a mamadeira não vem correndo para ele, e ele sabe disto. Né? Por que o bebê chama mamãe e não chama chupeta? Né? Mamãe! Já viu o bebê gritando, chupeta? Não faz isso. Ele sabe que a chupeta não vem. Por que ele sabe isso? Porque ele é igual a chupeta? Não é porque ele é igual a mamãe. Ele pode ouvir um apelo e responder. E ele sabe disso. Então, nós graduamos os objetos pela diferença que tem conosco. Você pode falar certas coisas com o cachorro, mas outras você não pode. Mas com a chupeta você não pode falar nada. Então, é esta forma de existência do ser humano, ela que é a chave para a existência de tudo. Mas isto só se tornou patente à medida que se desenvolve, graças ao cristianismo, a ideia da consciência biográfica pessoal. Não que o plano não existisse, ele existisse, mas existia, mas ele não tinha uma relevância cultural suficiente para que um filósofo se dedicasse a isso. Você vê que o próprio Santo Agostinho, ele não trata desse problema. Ele faz esta análise existencial, por assim dizer, mas ele não a problematiza, ele não trata dela como problema. Ele não problematiza o método que ele usou para fazer as confissões. Ele simplesmente faz. Então, as confissões se tornam um problema para os outros muito tempo depois. Inclusive a pergunta que nós fazemos, como foi possível no século IV o neguinho fazer isto? Então, para você ver uma obra similar a essa, digo, bom, acho que a primeira que vai aparecer são as confissões de Jean-Jacques Rousseau, que moralmente são o contrário, né? Porque Santo Agostinho só fala dos seus pecados e Jean-Jacques Rousseau só fala das suas virtudes. Né? Eu sou o cara... Sou a melhor pessoa da Europa. Ninguém me compreende. Então, mas é uma biografia no sentido que as confissões de Santo Agostinho são. Então, eu não pode ter havido algum no meio do caminho, mas eu não conheço. E, em geral, não é conhecida. Não se fala de nenhuma obra autobiográfica. Né? Você tem a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, mas são só aventuras que ele passou. Não é uma autobiografia interior, na verdade. Né? São viagens, são coisas que ele viu, personagens interessantes, etc. Tem muitas, tem as viagens de Marco Polo, etc. Mas são todas exteriores. Né? A ideia de uma biografia interior, eu acho que aparece, em primeiro lugar, com o livro A Princesa de Cleves, que é um romance, né? Acho que é século XVII, XVIII, não lembro direito. Esse é o primeiro, mas ainda é um pouco tosco. Depois aparece o Samuel Richardson, com aqueles livros Clarissa, Pamela, que é a história da vida interior das mocinhas. Né? Também um pouco simplório, em vista do que veio depois. E também o Você não pode esquecer que, vamos dizer, a emergência do gênero romances mostra o surgimento de uma consciência da biografia individual. Mas ele é também um gênero literário, com as suas convenções, com o seu mercado editorial, seu círculo de leitores. E a superposição desses dois lados, quer dizer, o romance como expressão de uma modalidade de consciência, o romance como gênero literário, tá certo? E objeto de um mercado editorial, isso aí faz com que, já no século XX, a própria ideia da biografia interior comece a se dissolver. Então, mas quando você vê até quando surge o Nouveau Roman, com Michel Bruton, Robrier e outros, você já não tem mais o personagem, não tem mais essa. O personagem como substância, você tem apenas estados separados. Mas isso não reflete uma perda da consciência do eu como substância, reflete um fator literário, uma moda literária e exigências, por assim dizer, técnicas do romance. Não é isso? Então, esse lado mais exterior e técnico, ele, à medida que ele começa a predominar, ele marca, evidentemente, a decadência de um gênero. Mas essa decadência não é geral, porque romances continuaram existindo. A gente acabou de ler aí o Leonardo Padura, né? Onde você tem duas biografias interiores contadas paralelamente até o momento culminante em que o assassino e a vítima se encontram. Né? Então, ainda é possível fazer romance, e bom romance, portanto, a coisa. Mas, e o Nouveau Roman passou e ninguém mais lê, ninguém mais quer saber. Né? Hoje em dia, até para o pessoal ler James Joyce, precisa ter muita paciência. Né? Quer dizer, a gente lê por uma concessão ao pedantismo. E ele, como romance mesmo, ele tem pouco interesse. Ele, na verdade, ele é uma paródia paródia da Odisseia. É um romance, é um livro de humor, na verdade, se você pensar bem, e uma crítica de toda a civilização. Mas ele não é bem um romance, né? No entanto, os romances continuam existindo. Bom, então, eu acho que a leitura de romance é uma das coisas que ajuda você a perceber este círculo de latência, porque os personagens estão perfeitamente descritos e, no entanto, eles são indefiníveis. Você consegue reconhecer, mas você não consegue dizer o que eles são. E isso acontece com qualquer pessoa que você conheça. Você não conhece sua mãe, sua avó, sua tia, sua irmã, seu pai? Conhece todo mundo, então defina-os. Você não consegue. Ou seja, você os conhece através do reconhecimento. Você tem critérios de reconhecimento, não uma definição. Você não consegue exprimir em palavras a esseidade deles. E, no entanto, você sabe que essa esseidade existe, tanto que você não confunde uma pessoa com a outra. Não é isso? Então, uma vez eu tive um pesadelo que eu tinha morrido e ia para um lugar que eu pensei que era o céu, mas era o inferno. E eu descobri que era o inferno pelo seguinte: o sujeito me recebeu muito. Ah, que legal, você está aqui, agora sua mulher está aqui. Ah, vem encontrar. Só que eu cheguei lá, ela tinha 3 anos de idade. E daí eu falei: isso é uma piada demoníaca, né? Eu vim parar no lugar errado. Então, você vê, era a mesma pessoa, era ou não era? Essa idade estava lá. Por que que não servia? Ela não encaixava na minha biografia. Não é isso? Era quase como se fosse outra pessoa. Muito bem. Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Bom, Rodrigo Souza pergunta: um ser humano é uma substância, mas uma célula humana também não tem a sua substância própria? O que é a diferença de outras células? Existe então uma espécie de hierarquia de substâncias? Bom, em primeiro lugar, claro que existe uma hierarquia de substâncias. Em segundo lugar, a célula só é concebível como parte do organismo. Então, ela, evidentemente, ela pode ser considerada como uma substância. Mas ela só existe como parte, ela não existe como uma entidade independente. Ela, uma célula em si mesma não é nada. Não é isso? O próprio fato de você chamar de célula já é um pedacinho, né? Leonardo pergunta, a respeito do tempo linear, não me lembro aonde, você disse que para Deus o tempo não é linear, nem para os que já morreram. Mas já ouvi falar que Nossa Senhora foi o primeiro humano a entrar no paraíso. Isso faz algum sentido? Claro que faz. Porque a entrada dela, vamos dizer, se dá nessa, está se referindo a esta temporalidade. A temporalidade não está no paraíso, está certo? A temporalidade que você quando fala o primeiro, foi o primeiro desta terra aqui a entrar no paraíso, né? Dá para entender isso aí? Agora, a eternidade, o paraíso, só pode ser concebido como multiplicidade ou sistema de todos os tempos. Não como não tempo, não como uma coisa estática. Não faz o menor sentido. Senão nada aconteceria lá. Né? Você faz uma oração para Nossa Senhora. Diz, bom, você faz num momento determinado do tempo, esta oração chega a ela neste momento do tempo terrestre. Não é isso? Então, é daí destas, vamos dizer, dessas passagens que surgem as confusões, por exemplo, sobre determinismo e livre-arbítrio. As pessoas acham que se Deus é onisciente, então tudo está pré-determinado, o que é inteiramente absurdo. Não é isso? Veja. As ações humanas é quase impossível você provar que uma delas foi predeterminada, se for uma ação realmente, não apenas uma reação. Não é isso? Agora, você imagina bilhões de seres humanos agindo ao mesmo tempo, essas ações todas interconectadas. Não é isso? Deus as conhece todas ao mesmo tempo. Tá certo? E é isso mesmo que dá para nós a impressão de determinismo, porque vamos dizer, a minha liberdade é só minha liberdade, não é dos outros. Quer dizer, a ação livre humana se encaixa dentro de um quadro imenso, né, que a modifica completamente, modifica os seus, nas suas consequências, etc. Então, para que isto leve a resultados que você não conhece e só Deus conhece, não precisa ser predeterminada. Né, e bela incompetente seria Deus se ele não conseguisse criar seres livres, conseguisse criar só maquininhas que se repetem. É para isso que não precisa de Deus. Ele é Deus justamente por causa disso. Gabriel Campos pergunta, em que medida podemos conhecer um ente real? Bom, é o seguinte, nós conhecemos entes reais. O nosso conhecimento deles é parcial e deficiente, porque nós também somos parciais e deficientes. Então, esta parcialidade deficiente não é a do conhecimento, ela faz parte da nossa estrutura mesmo. Você pega a pessoa que você mais conhece e você vê que dela você desconhece muita coisa. Mas vamos perguntar o seguinte, de tudo que você conhece dela, você lembra neste mesmo momento? Não, você já esqueceu uma parte. Tem outra parte que você conhece, mas não compreende, e assim por diante. Então, vamos dizer, o problema não é você conhecer o ente na sua totalidade, mas você ter o conhecimento adequado à sua própria possibilidade daquele momento. Por exemplo, você conhecer, o que adiantaria você conhecer a verdade integral sobre o universo se você só existe num lugarzinho do espaço e num momentinho do tempo. Seria absolutamente desproporcional. Na verdade, nós conhecemos muito mais do que a nossa forma de existência espaço-temporal justifica. Sabemos até mais coisas do que deveríamos saber. Tá certo? Mas, no conhecimento entre os entes, não pode haver uma interpenetração completa e total, porque nenhum deles é completo e total. Por exemplo, você conhece num determinado momento do tempo e não em todos os momentos. Como que eu poderia conhecer todos os momentos do tempo de uma outra pessoa se eu só a vejo num determinado momento do tempo? Então o problema não é conhecer a pessoa inteira, mas conhecer aquilo que neste momento está se mostrando, se oferecendo a mim de algum modo, tá certo? E perceber o círculo de latência até o limite que é necessário para a compreensão, para a percepção daquilo que está se passando no momento. Isso é tudo que nós podemos fazer. Agora, é muito comum na filosofia as pessoas se colocarem do ponto de vista de um observador onisciente e formularem perguntas com base nessa premissa. Não é isso? Por exemplo, você fazer uma pergunta sobre a realidade do mundo exterior. Para você fazer essa pergunta, você já se colocou na posição do observador onisciente. Posição na qual você não está e jamais esteve. Tá certo? Então, a pergunta em si é falsa. A pergunta em si não faz o menor sentido. Não é isso? Por exemplo, para você fazer essa pergunta, você precisa estar em algum lugar. Ou você está num não lugar. Não é isso? Então, tem muita pergunta filosófica que é apenas... aí, nesse sentido, o pessoal da escola analítica tem razão, é apenas confusão verbal. Muitas perguntas, mas não todas são. É isso. Jorge Fernandes pergunta, essa ausência de análise da consciência que falta nos escolásticos, não seria para eles algo óbvio, dado que a meditação é o exercício tradicional da mística cristã? Pera, eu não disse que ninguém tinha consciência da sua consciência biográfica. Eu disse que isso não era um elemento presente na cultura e, sobretudo, isso não era um problema que se tratava na filosofia. Mas consciência individual, bom, alguém sempre teve, uns mais, outros menos, mas alguém sempre teve. Não é isso? Ou você acha, sei lá, que Júlio César nunca conversava com ele mesmo? É? Nunca pensava assim, pô, mas eu fiz uma sacanagem com o fulano, não devia ter feito. Claro que todo mundo tem isso, alguma consciência. Para ter consciência moral, você tem que ter algum pouco de consciência biográfica. Até alguém aqui pergunta, quanto ao surgimento da noção de individualidade com o cristianismo, podemos considerar como exceção, ainda que embrionários, exemplo, algum personagem do Velho Testamento, como por exemplo Davi, no Salmo 51, claro que pode. Isso sempre existiu. Mas, tanto na cultura judaica, quanto na cultura da antiguidade greco-latina, quanto... No tempo da escolástica, isso não era um problema na filosofia. Não se tratava disso como problema. Era apenas um fato da vida. É isso? Agora, entre um fato da vida e um problema filosófico, a distância é grande. Você tem fatos da vida que estão aí há milhões de anos e ninguém problematizou aquilo. Não? Felipe Rizzo, o senhor fala muito sobre... da importância de ser uma pessoa corajosa e a relação disso com a vida intelectual. O senhor poderia dar dicas práticas de como se tornar alguém corajoso? Bom, em primeiro lugar, é todo covardia, um egoísmo e uma falta de amor ao próximo. Se o sujeito é covarde é porque ele está querendo se preservar em primeiríssimo lugar. Ou seja, aconteça o que acontecer, pode cair o mundo, mas eu tenho que sair inteiro. Então a pergunta é, por quê? Por que você e não o seu vizinho? Não é isso? Então, lembrar aquilo que eu coloquei essa frase hoje mesmo, frase do Erich Wöhling, toda vida humana está inserida dentro de uma hierarquia de bens. Isto é básico. Quer dizer, que hierarquia de bens? Este bem que eu desejo não é tão valioso quanto aquele outro. Então, eu dei ali o exemplo. A vida moral começa no instante em que o bebê tem que escolher entre a posse de um objeto desejado e a amizade com o irmãozinho. Quando não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele tem que fazer uma escolha. E nessa escolha entra o quê? Uma hierarquia de bens. Nós estamos fazendo essas escolhas o tempo todo. Tá certo? E quando nós fazemos a escolha errada, em geral é porque nós não nos lembramos que existe uma hierarquia. Existe o mais importante e o menos importante. Também, vamos dizer, a perspectiva da vida eterna ou a limitação da vida a este espaço terrestre. como seres biológicos, a nossa tendência é defender, em primeiro lugar, a nossa subsistência biológica. Isso é instintivo. E é um valor, sem dúvida. Você continuar vivo é um valor. Tá certo? Mas, pergunta, por que você e não o outro? Você, por exemplo, você, sei lá, tem um incêndio, vou me salvar a mim mesmo, deixar meu filho queimando lá dentro, ou vou salvar meu filho com o risco da minha própria vida? Você vai ter que fazer uma escolha. Quer dizer, o problema da coragem, no fim das contas, é apenas uma questão de qual é o bem que você preza mais. Se você descobre bens maiores, no fim das contas, a sua própria vida não tem mais importância. O importante não é conservar a vida, tá certo? Mas gastá-la e, se preciso, perdê-la em função de um bem maior, de um bem que merece ser mais amado. É só esse o problema. Quer dizer, a covardia é uma falta de amor ao próximo, em primeiro lugar, e de amor a Deus, em segundo lugar. Não é isso? E não é uma virtude que tem em si a sua própria substância. Ela deriva de uma outra coisa, né? Ela deriva da noção do bem maior. Não é isso? Então, não se trata de se tornar mais corajoso fazendo exercícios, etc. Bem, alguns exercícios podem ser úteis, evidentemente, né? Aqui tem uma associação que tenta restaurar o senso da virilidade nos meninos. O que que faz? Solta eles no mato. Essa é uma boa ideia, né? Mas mesmo dentro do mato, né, quando eu for fazer o recenseamento escolar lá no sul do estado, nós estávamos em 4. E um era um sujeito meio, como diria, um pouco boiola. E a primeira vez que ele meteu o pé na lama, ele disse, não vou mais, vou voltar. Bom, vamos supor que eu fosse ele. Fiquei desesperado porque meti o pé na lama. Mas eu vou voltar para casa. Se eu vou voltar para casa, eu estou deixando os três sozinhos lá, eles podem precisar de mim. Não é isso? Ele só pensou no seu conforto. Então, quer dizer que a hierarquia dos bens dele termina aí. Né? O meu conforto acima de tudo. O que é isso aí? É só covardia? Não, a base da covardia é maldade. Na hora que você virar um cara bom e ter amor pelas pessoas, você cuida delas primeiro. Não é isso? Hoje eu estava lembrando, está aqui a Estela, um dia estava dando aula lá na casa do estudante, no Rio de Janeiro, e de repente chega a Estela e começa a soprar na orelha de um por um. Nós estávamos no 9º andar. Vamos descer. Falamos de um por um, sem criar alarma. Vai descendo a escada devagarinho, porque está pegando fogo aí no 7º andar. E foi um por um. Um sangue frio admirável. Bom, ela poderia ter dado no pé, vou me salvar. Não poderia ter feito isso? Então ela fica mais tempo lá, se arriscando, para que o mal não aconteça aos outros. Né? Então, Estela não é nenhum Schwarzenegger, né? Não é nenhum soldado da guerra do Afeganistão. É apenas a coragem nasce do quê? Do amor ao próximo. É só isso. Então não se preocupe em ser corajoso, porque o coragem é um resultado, ela não é uma causa. A causa é o amor ao próximo ou falta dele. Caio Mesquita, o senhor pode citar alguma biografia interior muito boa, além de Agostinho? Existe a do Nikolai Berdyaev, o filósofo russo, existe a do Gabriel Marcel, que se chama En Chemin, A Caminho. Existem muitas dessas, né? Recomendo especialmente essas duas, são notáveis sob muitos aspectos. A obra inteira do Henry Miller é uma autobiografia interior. Ele só escreveu isso, tudo que ele escreveu são livros de memórias. De vez em quando, algum ensaio que prolonga um pouco as memórias, né? Quer dizer, depois do século XVIII, XIX, esse gênero se alastra, se torna comum, todo mundo escreve sua autobiografia. Em busca do... É um tipo de autobiografia, é um romance baseado em recordações autobiográficas. Né? Gabriel Campos, houve algum outro filósofo, além de Dan Scott, que buscou tratar o conceito da esseidade? Bom, houve todos os, vamos dizer, os discípulos e estudiosos de Dan Scott. O próprio o Etienne Gilson escreveu muita coisa sobre esse conceito baseado em Dan Scott, mas eu não acredito que alguém tenha trabalhado mesmo esse conceito. Houve um avanço nisso aqui, não avanço linear, partindo do Dan Scott, fez isso, isso, isso. Houve descobertas paralelas que não tem nada a ver com o Dan Scott e que ajudam nisso. Eu mesmo dei o exemplo, mas um modelo matemático, é muito mais fácil você descrever a forma de uma individualidade do que era antigamente. Mas o cara que fez isso não está nem pensando em Dan Scott. Também eu duvido que os primeiros grandes romancistas, Stendhal, Balzac, estivessem pensando em Dan Scott. Então, vamos dizer, pelo lado da literatura, das matemáticas, houve um grande progresso nisso. Sem ser uma continuidade linear de uma influência, né? Miguel Soriano pergunta, uma vez que o círculo de latência aponta para a eternidade, a individualidade substancial no ser humano não estaria na nossa alma imortal? Mas sem sombra de dúvida. Aliás, essa é a única forma de existência que nós temos realmente. Não cabe a nós decidir a nossa imortalidade. É? Não é que se existem uns caras que são imortais, outros não. Não, todos nós já somos, desde já. E este aqui é o ponto. Nós não temos um vislumbre claro, mais claro, da eternidade, e por isso nós raciocinamos, pensamos como se esta vida fosse o fecho de tudo. Mas você tem que ter uma abertura para pensar do lado de lá. Ontem mesmo eu estava lendo no livro do Thomas Hodgkin, a história de um mártir visigodo, que primeiro eles tentaram matá-lo com facada, espada, etc, etc, e não ficava marca. Ele tirava a espada, fechava, não tinha cicatriz, não tinha sangue, não tinha nada. Daí decidiram queimá-lo, jogaram no fogo. Ele disse, eu nem estou me incomodando, vocês não veem o que eu estou vendo. Eu já estou vendo as pessoas me recebendo lá de lá, estou um pouco me lixando do que está acontecendo aqui. Então, está numa perspectiva mais realista, de fato. Tá certo? Mas este conhecimento nos é vedado por uma série de motivos. O Monsenhor de Seguiu diz que nós não conseguimos ver os mundos espirituais, que nós não aguentaríamos perceber o número de demônios que estão em torno de nós. Por um motivo ou por outro, boa parte da realidade universal está vedada a nós. Nós não temos acesso. Quando você reza, você ora, você está rezando para alguém que você não vê. Tá certo? E o fato de você não ver marca exatamente a sua posição e a sua distância em relação àquele ser. O Jesus, a Nossa Senhora, o santo que está rezando, você não está vendo ninguém. Tá certo? Mas, muitas vezes, você sem ver, você sente a presença de algum modo, que é uma presença invisível, né? E assim por agora, veja, a sua alma imortal, ela inclui tudo o que você fez nesta vida aqui. Não tem o juízo final. Então, o juízo final vai pesar tudo o que você fez, o conjunto da sua biografia, a parte que você sabe e a parte que você não sabe. E é isto que vai ser imortalizado, por assim dizer. Na verdade, imortalizado é um termo errado, porque você já era imortal antes de morrer. Senão, não vai dizer que você ficou imortal porque morreu. É muito absurdo. Quer dizer, a imortalidade é uma constante humana. Muitas pessoas percebem, se Spinoza dizia isso, nós sentimos que somos eternos. Ele tinha razão. Experimentamos. Sentimos, experimentamos, exatamente. O corpo não seria uma das expressões, apenas uma das expressões da substância? Sim, mas você nunca vai viver sem corpo. Jesus nunca prometeu que você ia viver com uma alminha imortal solta no espaço. Ele falou, não, vai te dar um outro corpo. Alguma corporalidade vai ter que ter, senão você não existe no espaço. É chamado corpo de glória. Bom, eu acho que por hoje foi, né? Também já é meio tarde, 11 horas. Então as outras perguntas vão ficar para depois. Ah, alguém pergunta, o senhor conhece a disciplina de Sociologia do Conhecimento? Sim, sim, sim. Quer saber se é muito importante? Bom, é fundamental, isso foi criado por duas pessoas, Max Scheler e o Karl Mannheim. Nem tudo que eles descobriram é válido ainda hoje, mas eu acho uma coisa absolutamente essencial. Bom, muito bem, por hoje é só. Até a semana que vem, muito obrigado.